Salvador, muito bom dia. Voo 18, versão 1961. Tem informação, Foxtrot está no 08, autorização para o Galeão. 1961, Galeão autorizado, nível 360, Oster Zulu 44, curva direita, nação, voo 1, Leda Dófilo, transponder 5172. Bem, está autorizado então. 360, depois do 44, vai decolar com curva direita, Sanro 1, sessão Leda Dófilo. O transponder 5172, confirmando o controle 120, sinal 8. Correto, é pronto.